811, request heading 300 for weather. After deviation, fly ahead to your MSO position. Clear to deviate after that, left. puxa estacionamento no 03. No 161, confirmado. Autorizado, Chimi Tec. Autorizado, agora tá, no 161. decolagem, destino zero, vento calmo. Qual vento? Vento norte, com 4 nós. 7, obrigado. Romeu, Manoel, autorizado a decolagem, destino zero. Controle Salvador, bom dia, o gol 1161. Meu nome é Leona, bom dia, contato radar, via saída Fazenda, do parâmetro de voo 360. 360, via com o nome, qual o nome é Leona? 1961, nós chegamos sobre Recife, frequência 1-2-2-3-5, alterne 1-2-5-1. 1-2-2-3-5, alterna 3-5-1-2-5-1. 1-2-5-1. 1-2-5-1. Obrigado, bom dia, boa semana. Dia 3399, lá de Copa, preparação e onda. Bom dia, é o Gol 9781 para São Paulo, com a essência da Força. 9781, aguarde para a Copa, prepare a subida, São Luna. São Luna, aguardando para a Copa, é Gol 9781. 3399, tem autorização? Sim, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, vento azul 10. Velagem da 10 com a direita, perfilação 1, Leda, Matheus. 5521 no transponder, controle 1208. 40 autorizado para Guarulhos, alpesulo 10, telefone da 10, vou pela direita, salvo 1 na Leda, Matheus. 5521 no transponder, 208, 3399. Pronto para a cópia. Pronto para a cópia, 9781. São Paulo com voz, 400 autorizado, e autorizando 0 até pegar após autorizando 1-6. Isso aí conforme decolagem, 0-0 com a direita, perfilação 1 no Lida, ótimo. 5520 transponder, controle 1208. Saída e o código transponder. Saída São Uno, Leda, Mátima. E o transponder 5520. Thank you. centralização São Paulo, centro da informação, nossa. Voo 229, 1002 para a Copa, tentar a subida São 1. Qual que é a subida? São Voo 1, que é a Alfa November Victor Oscar. São Voo 1, obrigado. 5 está autorizado para São Paulo com voz nível 360. Igual da pista no zero, curva direita, na fechada São João 1, Lenda, Motiva. E Motiva intercepta o seu peso no zero, segue até por Baga após, é o peso no meia e com foto. 5526, transponde, controle 1208. Decola da 1-0, curva direita, São João, Leda Mosca, apresulou no 0, Pumar, apresulou no meio, conforme plano. 5526, transponde, e 2-0, espalho de controle, Rimeira, 0-0-5. Correto, estou autorizado para o Chivec no 8, chame táxi. Autorizado para o Chivec no funcionamento, Rimeira, 0-0-5, muito obrigado. Bom, Antônio, o voo 9781, forma que tem um gato aqui, no pátio 1, ele está bem atrás da aeronave da Avianca, se não me engano, na posição número 5. Gente, atrás do ponto ao centro, obrigado aí, o Avianca de Tônio, chega perto, pode esperar. Ok, está se aproximando do ponto de espera, já está mal fora de colagem, vamos lá, 7-8-1. Estou ligado, ingresso de colagem na pista 0, vento 3, 0, 0 graus, 2 graus. Autorizando ingresso de decolagem da 1-0 ou 9-7-8-1. Estou aí com o 1961 para autorização do avião do da Fox. Este voo 961, aguarde porta, prepare a ação do 1. Aguarde ao do 1, por favor. Então, você é a Alfa November e Vitor Oeste. Você é a Alfa November e Vitor Oeste. Alfa 1. Táxi Porto Alegre, no 62, e segue o Porto Alegre, chama o Estrela pelo meio, no 607. Porto Alegre, no 62, segue o Estrela, chama o 399 para o táxi, está com 180 voos, alterado com 2418 a tua via. Taxa direita via Índia no ponto espera, chame o pronto, 3399. Taxa direita via Índia, ponto espera, vai chamar pronto, 3399. Autorizado 360, Brasil 44, Tambor na lei do Tóxico, 5-3-2-7, transponder e 308, controle voo 1-9-1, pronto, tempo de funcionamento. Instrução 4, contarem com a equipe de solo, faz o avião, foi até agora, ele esteja no táxi. Então, autorizado com a operação de uma táxi, 1-9-1. Autorizado sobre táxi. 9, chega o táxi. Prepare a sua voa. Tá bom, tá bom, na guarda. 5, decolado 18, controle 120, Leveste. 208, graças, Maria. Eu sou o Leandro 765, eu agi, eu contato com a Leste, eu quero me dirigir ao 3 de Leandro, até o 3 de Leandro, 3 de Leandro. 3, 60, faz 2 no pé, direto Leandro, bom dia, gol 349, informação forte. Gol 349, Santos Dumont, aliás, de Costa, preparação 1. Gente, agora é Costa, 3, 4. 0075. Chero, Sandro, Cisco, frequência 128, decimal 35, até 125, decimal 1. 1235, até 125, 1, Chero, 6065, grato. Controle 120, decimal 80.